A mensagem de Jesus jamais esteve superada. Fonte do texto. Livro. Jesus, Zaror, Kardec, Rostand, na Quarta Revelação. De 1984. Paiva Neto. E, repito, estão completamente enganados aqueles que dizem que a mensagem de Jesus está superada. Nunca esteve. Na verdade, ainda não houve cristianismo na face da Terra. Ele começa agora, no Brasil, quando a ordem de Jesus é cumprida a partir da legião da boa vontade. E a ordem do Cristo é: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não podemos chamar de cristianismo perseguições, ódios, guerras santas ou mais ou menos santas, porque Jesus não mandou matar, não mandou perseguir, não mandou odiar, não mandou caluniar, não mandou desunir. Jesus manda simplesmente amar. Ele diz: quem cumpre o meu mandamento não morrerá jamais, já passou da morte para a vida eterna. Fonte do texto. Livro. Jesus, Zaror, Kardec, Rostand, na Quarta Revelação. De 1984. Paiva Neto.